Aqui ele é a lei. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Aqui ele é a lei. Tem que tirar o chapéu.